Hello, aqui é o professor Newton. E aqui é a professora Érica. E esse é o Melhore Seu Inglês Podcast. O podcast de dicas de inglês do nosso blog Melhore Seu Inglês e do nosso canal do YouTube Inglês por Skype. Começando o podcast de hoje com uma dica de gramática. E hoje nós vamos ver verbos que são seguidos tanto do infinitivo quanto do gerúndio, sem mudança de significado. Mas espera aí, professor Érica. O que significa infinitivo e o que significa gerúndio? O infinitivo é quando o verbo não está conjugado. Em inglês, ele tem duas formas. Infinitivo com o to e o infinitivo sem o to. Infinitivo na forma base. Ou, em inglês, bare, infinitive. Ok, você pode dar um exemplo? O verbo começar, em inglês. O infinitivo com o to é to start. Né? O passado simples é started, particípio passado started. O bare infinitive, infinitivo sem o to, start. E o gerúndio? O que é o gerúndio? O gerúndio é o verbo com ing, né? Então, no caso do start, seria starting. Mas starting é começando? Nem sempre. O ing é usado em várias situações diferentes no inglês. Uma delas é o que a gente chamaria realmente de gerúndio, é para fazer as formas contínuas, né? Presente contínuo, passado contínuo, presente perfeito contínuo, por aí vai. Mas nesse caso, você precisa de um verbo auxiliar. O ing, ele serve para outras situações, inclusive para essa situação aqui, quando você coloca um verbo depois de um desses verbos. Por exemplo, o verbo start, né? Então, se você quer falar que você vai começar uma coisa, você fala start a book, por exemplo. Mas se você vai começar a fazer alguma coisa, você precisa de um segundo verbo. Start doing something. Ou, no caso aqui, start to do something. Start é um exemplo desses verbos que aceitam o infinitivo ou o gerúndio em seguida, sem mudança de significado. Então, dá um exemplo aí com o verbo to read, né? O start to read. Isso. Como é que fica? Vou colocar no passado. She started reading the book é igual a she started to read the book. Ah, é a mesma coisa nesse Exatamente caso? Exatamente a mesma coisa, que não tem mudança de significado. Aqui vai, a pessoa escolhe. Ok. A forma que ela e qual, quais outros verbos que a gente também pode usar com infinitivo ou com gerúndio e que não muda o significado? Attempt. Attempt é o verbo tentar, né? Fazer uma tentativa. To attempt. Attempted. Attempted. O gerúndio seria attempting. O verbo begin, que é um sinônimo de start, né? Begin é um verbo irregular, passado é began, o particípio passado é begun. Então, você pode falar begin reading ou begin to read. Um outro verbo é o seize, seize, C-E-A-S-E, parar. É um verbo regular, to seize, seized, seized. E você pode falar, she seized reading, ou she ceased to read. Continue. Continue é um verbo regular, continuar. They continued reading. They continued to read. E aí significa a mesma coisa. Mesma não tem coisa, diferença nenhuma. Sem diferença nenhuma. Ok. Outros verbos. Hate. Hate. Hate, odiar, detestar. You hate to read. You hate reading. Same thing. Outro verbo, intend. Intend é um falso cognato. Aliás, o falso cognato complicado é o pretend, que significa fingir. O verbo ter a intenção de é o intend, né? Pretender é intend. Então, você pode falar, por exemplo, we intend reading this book. We intend to read this book. Love. We love reading. We love to read. You prefer reading. You prefer to read. Esses são os verbos. Ok, então esses são os verbos que a gente pode usar no infinitivo ou no gerúndio, que eles não mudam de significado. Exatamente. Very Olha good. Que ótimo. Very good, very good. Então agora vamos para o nosso vocabulary tip, idiom of the day. E hoje nós temos just in case, just in case. What is the meaning of just in case, teacher Erica? Just in case, no caso de, só para confirmar, só para ter certeza. Okay. No caso de precisar. So, you can say just in case when describing a possible future problem and a precaution that has been or should be taken against it. So, in Portuguese? Just in case pode ser usado para descrever um futuro problema e uma precaução. Né? Você está imaginando um problema no futuro e por precaução você faz alguma coisa. Just in case. Just in case. Okay, so let's see some examples. I'm taking an umbrella just in case it rains. Esse é o idiom of the day das pessoas prevenidas. Okay, so I'm taking an umbrella just in case it rains. Como é que é isso em português? Vou levar um guarda-chuva no caso de chuva. Se chover, pode ser que chova. Just in case. Okay, you probably won't need to go to a hospital in Europe. But you should get some health insurance anyway, just in case. Isso, esse problema não existe agora, mas pode acontecer. Você provavelmente não precisará de ir a um hospital na Europa, na sua viagem. Mas você deve ter um seguro de saúde, conseguir um seguro de saúde, de qualquer forma, just in case. Very good, just in case. All right. Agora nós vamos para uma practice tip, uma dica de estudo de inglês. Qual que é a sua dica de hoje? A dica de hoje é a dica dos flashcards. Flashcards. Flashcards são aqueles cartões de dupla face usados há vários anos, décadas, séculos, por estudantes de qualquer coisa, não só de idiomas. É muito simples, a ideia é muito simples. Você tem vários cartões retangulares, antigamente de papel, hoje em dia online. De um lado você coloca uma informação, do outro lado você coloca, no caso de aprendizado de idiomas, uma tradução, uma explicação na própria língua, um sinônimo, para testar o seu conhecimento, para testar a sua memória. Né? Então você pode fazer você mesmo seus cartões, ou usar o baralhinho, os cartões já prontos. Então você coloca, uma sugestão é colocar uma palavra nova que você quer memorizar, aprender, na frente, e atrás você pode colocar uma pergunta, você pode colocar tradução, sinônimo, né? Então a ideia é de que você treine dessa forma, você vê a frente do cartão, no caso do inglês, repita em voz alta, antes de virar o cartão, fale a tradução ou o sinônimo ou o que for que esteja no verso do cartão, vire o cartão para confirmar se está certo ou errado, se estiver errado, significa que você precisa de treinar mais, né? Voltar e refazer o teste. Se estiver certo, é um bom sinal. Você já está lembrando da informação. All right. In English, flashcards are a great way to reinforce learning. You can make them yourselves and put a word or a phrase on one side and the definition or question in the back. You can take these with you to study at the library, at your school, at your job, on a public transit, etc. As an alternative for you quizzing yourself, you could ask a friend or another ESL, English as a Second Language, student to help you. Okay, so now let's see the poem of the day, o poema do dia, com vocabulário. Então, primeiro nós vamos falar o vocabulário e depois a professora Erika vai ler o poema para a gente, ok? Ela vai ler o poema duas vezes para a gente pegar bem o poema, ok? So, o vocabulário do poema é bem simples, é um poema feito para mais infantil, para crianças, que é muito bom para a gente treinar o inglês, treinar a pronúncia. Né? Visite o nosso site, o Melhor Seu Inglês é blog, ou então dê uma olhada no show notes do podcast para você pegar o poema e treinar em casa, recitar, memorizar, que é ótimo. Então, o vocabulário é... Kite, o poema chama-se Wind on the Hill, e o vocabulário é kite, que é pipa, pipa de soltar no céu, papagaio. Né? Papagaio, string, que é a linha da pipa, blue, que é o passado de blow, que é soprar, blow, blue, blown, blow, blue, blown, hill, que é colina, ok? So, a Wind on the Hill, poema de, a poem by A.A. Milnamore. Just Milna. Milna. A.A. Milna. No one can tell me. Nobody knows. Where the wind comes from. Where the wind goes. It's flying from somewhere. As fast as it can. I couldn't keep up with it. Not if I ran. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and a night. And then when I found it, wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. So then I could tell them where the wind goes. But where the wind comes from, nobody knows. Very good. So that's the poem. That's the poem. Let's listen one more time. Okay, vamos escutar mais uma vez, Wind of the Hill, A.A. Mine. No one can tell me, nobody knows, where the wind comes from, where the wind goes. It's flying from somewhere, as fast as it can. I couldn't keep up with it, not if I ran. But if I stopped holding the string of my kite, it would blow with the wind for a day and a night. And then, when I found it, wherever it blew, I should know that the wind had been going there too. So then I could tell them where the wind goes. But where the wind comes from, nobody knows. All right, so that was the poem of the day. All right, e agora para a gente terminar, vamos para a nossa tradicional joke of the day, a piada do dia. Essas piadas são do site maravilhoso, o site do Reader's Digest, que tem várias piadas family jokes lá, piadas familiares, muito legal, além de muito material para quem está aprendendo inglês, ok? Reader's Digest, que era daquelas revistas, aqueles livros, aquela revista mensal de textos, muito famosa e bem tradicional, também publicada aqui no Brasil. Então, a joke of the day, piada do dia. O vocabulário é spider, que é aranha. To go out, sair para gandaia. Cool guy, cara legal. Lawyer, advogado. My girlfriend told me to take a spider out instead of killing it. The spider and I went out and had some drinks. Cool guy, this spider, wants to be a lawyer. Ok? So, that's it. Para a gente encerrar, uma dica de site para alunos de inglês com a professora Erika. Qual que é a dica de hoje? A dica de hoje é o site vocabulary.com. Esse site, ele é um dicionário. Ele não é para quem está aprendendo, não é voltado para quem está aprendendo inglês, idiomas. Ele é simplesmente um dicionário online. Mas ele tem uma seção de exercícios, de prática de vocabulário, para qualquer pessoa aumentar e expandir seu vocabulário. O vocabulário é mais difícil, não é vocabulário básico. Mas eu uso com os meus alunos, eles usam regularmente, como uma forma de, principalmente, melhorar a eficiência da leitura, né? Aumentar a velocidade, entendendo mais. O vocabulário, assim como o Duolingo, ele tem um sistema de pontuação. E é uma maneira também de treinar números. Toda aula eu peço para os alunos lerem os números em voz alta. Uma maneira de memorizar, de fixar, de manter fresco na memória a maneira de ler números. É uma boa dica. Ok, so that's it for today. Esse foi o Melhor Seu Inglês Podcast com o professor Newton e... a professora Erika. E se inscreva no nosso podcast, toda semana nós vamos ter um episódio novo, visite lá o nosso blog, o Melhor Seu Inglês Blog, e visite o nosso canal no YouTube com vídeos diários com dicas de inglês, lá no YouTube, o Erika Inglês, Erika Newton, inglês por Skype, ok? Thank you very much, and see you next time. See you next time. Bye. Bye-bye.